Alegria, emoção, diversão. Isso é Super Pop. O Águia de Fogo sob o comando dos DJs Ellison e Juninho. Quem tá com a família unida aí? Quem tá com os filhos? Quem tá com o sobrinho presente? Que nunca tinha visto Pop na vida, mas ouvia pelo DVD, o Hélio e o Juninho. Aí eu queria chamar duas crianças que pediram pra vir aqui comigo, não tem problema não. Aqui, ó, pode vir. Isso é festa de família, meu irmão. Ainda tá no horário, né, Juninho? É importante. Claro, é importante a gente se ligar. Eu queria, assim, cumprimentar que isso aqui é espontâneo. O carinho de criança é o carinho mais verdadeiro que existe. o carinho de Deus que a gente merece, viu? Eu acho que quando você tem a sinceridade de uma criança, você tem o amor verdadeiro do seu lado. E eu sinto isso aqui no meu coração de verdade. Eu queria uma salva de palmas para todas as crianças presentes. E a confiança de que eles vão nos dar um futuro melhor. Porque o que tem aí, a gente está um pouco decepcionado, né, gente? E a gente tem certeza que essas crianças vão dar um futuro melhor para os nossos descendentes, para as pessoas que vêm aí, para a nova geração. Quem tem fé nisso, aponta para o céu e dá um grito bem forte aí, galera. E ó, beijo do Titio Juninho. E pode ali, desce aí com calma, com a família lá. E para não assustá-los, a gente vai devagarinho, hein? A gente vai devagarinho, deixa eu descer. Aí agora sim a gente já sacode, ó! Hey! Hey! E prepara sim, ó, que essa aí a galera já conhece. Isso aqui é uma garra do águia, é uma garra, uma delas, ó. Vai, meu águia. Assim. E olha a garra do águia. E olha a garra do águia. E olha a garra do águia. Prepara sua presa e toma a bicada. E faz a garra do águia. Oh! E faz a garra do águia. Oh! Presa e dá-lhe a bicada. Que louco, tio, meço as bicadas, passa. Dá-lhe a bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. É nóis, maninho, no Pop Live! Olha só, olha só, olha só, olha só. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Ela veio quente. Ela veio quente. Quer desafiar? Não tô entendendo. Mexeu, mexeu, vai, vai, vai. Volta a caixota dela, vai. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. É produção no escurinho, produção no escurinho. Quem é que gosta do escurinho, bota as duas mãozinhas pra cima. E quem é filho de Deus também, bota a mãozinha pra cima. E começa jogando pra direita. Um, dois, três. Direita, esquerda, direita, esquerda, vai. Direita, esquerda, direita. Mais uma. Direita, esquerda, direita. Apaga tudo! Acende! Só quem tá feliz, joga essa mãozinha. Dá-lhe soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho. O DJ tá muito louco. Que o quê? Se você se for menina, eu preciso pra quê? Pra reviver na tua ausência. Me abraça e sente o som que o Alisson toca. Aí, ó. Não joga cerveja, não me dá essa cerveja. Não joga cerveja, me dá essa cerveja. Vou jogar a cerveja fora, pô. Dá a cerveja pro Juninho. Prepara mais uma, Alisson! Gente, só! Vai! Quando não merecer. Precisei acordar, era tudo tão lindo até eu recordar. Mas um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você. Eu quero ver a galera bem forte. Eu gosto de sentir aqui, ó. Vou me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Vai liberar. Jeito nosso. forte pra mim que eu quero ouvir, vai! Você nega pra você. Vem forte! Nega pro nosso amor. Não valeu pra você. Só vocês, só vocês. É demais. Isso é Pop Live. Quem é que gosta do baile de favela e bota o bracinho pra cima? Meu irmão, a gente toca na sociedade, é uma festa, mas a gente toca no meio da galera que curte aparelhagem mesmo. Aquele baile de favela é outra festa. Aqui é mais gostoso, meu irmão! Bora, bora! Cadê o gordinho? Cadê o gordinho? The best DJ Emerson and the new set live. Entra no clima, entra, entra, entra, entra, entra, entra, entra, entra, entra, entra, entra, entra, entra, ela fica de quatro pra mim, ela fica de quatro pra tu. Tá gravando? Tá gravando? Joga o sinal se tá gravando aí, joga o sinal. Tá gravando? Quem é que quer os CDs ao vivo do Super Pop de hoje aqui dos Engenheiros Agrônomos? Se tá gravando... Então grava lá, me mamando. Perfeito. Então grava lá, me mamando. Tá gravando? Tá gravando? Ok. Tá gravando? Tá gravando? Então grava lá, minha mamãe. Então grava lá, minha mamãe. As novinhas poucas, quando a guiadalha picada é o pop na pressão. E as novinhas do ninho do águia. Grava minha produção, grava minha produção, grava minha produção. Paixandu, bota a mãozinha direita pra cima e faz bem alto assim, ó. Toma bicada, toma bicada. Só quem é do Bicola, só quem é do Paixandu, de novo, vai. Toma bicada, toma bicada. Agora quem é do clube do Remo, faz bem alto aí. Toma bicada, toma bicada, toma, toma. Quem não tem hora pra chegar em casa, dá-lhe bicada. Toma bicada, toma bicada. Só de bico se cair no ninho. A gente dá de só de bico se cair no ninho. A gente dá de só de bico. E a baianinha pegou só de bico, meu irmão. O jovem sumir. Aí, meu amigo Gel da âncora. E essa galera vai gostar, ó. Dia 19 de junho, em plena quadra junina, no estacionamento do Abacatão, na Cidade Nova. O Arraial do Canonideua, com Pop Live. Super. E o que é melhor? Ninguém paga ingresso. DJ Isué. criando tendências pra você dançar. Oi, prefeitura municipal, Diana Nideua. Disse a Mobili Júnior, se quase no vagadão, no estacionamento. Arterial! DJ Alice, DJ Alice, DJ Alice. Apaga a luz, apaga a luz. Tem como apagar a luz do palco? Deixa no escurinho que as meninas gostam, os homens também. Apaga a luz, produção. E só solta quando apagar. Manda! Quem tem teu isqueiro, bota teu isqueiro pro alto. Quem tá com o celular, liga o flash. O bagulho agora vai ficar embrasado. Vidro fumê. Dali DJ Ellison. DJ Ellison. Alô? Eu tô em Belém. Faz ela sentir prazer na linguada que ela se contrai. O macete é tu deixar com gostinho, te quero mais. O contatinho do Paratana, já no contatinho do pai. O cara é professor de dança. Já no contatinho. O cara é jamaicano. Jamaica brasileira, meu irmão. Varadanadinha no contatinho do pai. Foi varadanadinha no contatinho. Parece o perfume, né? Foi varadanadinha. Que saudade da minha ex. Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex. Sentando e depois rebola. Ah, é? É mesmo, é? É mesmo, é? Eu não sei não, mas deixa no escurinho, deixa no escurinho, deixa no escurinho. E joga o símbolo do Paysandu aqui no telão espacial do Super Pop, minha produção. Quem é do Paysandu? Não dá pra ser nem mais um pouquinho, não? Isso, pra ficar bem claro, bem claro. Quem é do Paysandu, bota a mãozinha pra cima e bate na palma da mão torcida. Do bicola, vai. Uma lista branca, outra lista azul. De novo. Uma lista branca, outra lista azul. E deixa tudo, tudo, tudo no escurinho, no escurinho, no escurinho. Jamaicano vai no meio dançando, é curtição. E joga aqui no telão a torcida do Leão. Quem é do clube do Remo, bota a mãozinha pra cima e bate na palminha, e bate na palminha. Vai, vai, vai, Remo. Ê, rapaz! Remo! Quem é do Corinthians faz barulho! Tem do Corinthians? Olha aí, ó! Bora, DJ Alisson! Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Só os vilão, vem! Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Um, dois, três, cinco, zegalcado. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai, um cinco, zegalcado. Bora, Nilcinho, tu pensa que só. Corta a girando o mundão, girando o olhar, parado no tempo, não posso. Meu lindo Elias, maluco! Jamais poderia perder esse clássico de jeito nenhum, meu irmão! É o Pop e o Mega! Dois aparelhos que ele dá bom valor! Um abraço à nossa GDJ também, Brasil! Tira a postagem, gira comentário! Olha pra todos os recalcados, olha pra aquelas vizinhas, queira pra quem desacreditava de nós. E fala. Tá suave, o nosso cara. Gringo tá aí também, Alisson. Tá no agrivolvo, tá tranquilo, tá favorável. Ele parece o Milano, irmão. Mas não é. É o gringo do rock. Ele fez até uma vinheta pra você hoje, Alisson. Olha aí, maninho. Are welcome to the new Super Pop Live. Em ritmo gringo, meu irmão. Eu quero que a minha ex vai pra puta aqui. Sabe por quê? Que se for... e eu canto na moral. Vamos pro alto, nós vamos curtir a vida. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bota o copo pro alto. Vai, vai, levanta a mão. Nós vamos curtir a vida. Vai, vai, levanta a mão. E quem tá solteiro? Vamos beber. Yeah. Olha a taça! Traz a minha taça, escuta o meu som. Pra comemorar eu vou fazer chover Xandão, chover Xandão, chover Xandão. Alisson, mixando todas pra você dançar. E toda a galera do Sindicato do Chumbi, meu amigo Valério da Polícia Civil, ele é seu, um abraço! Alô, Fábio Barão, Moreno, Pezão e a Débora aqui com a gente. É o padrinho do DJ Nandinho Bração! Vai. Nosso irmãozão J. Felipe lá de Marabá! Veio direto de Marabá pra curtir esse feriadão! Desde ontem com a gente! Fechado até segunda-feira! E amanhã tem Pop em Salinas, galera! Sábado, Sírio. Aliás, é aniversário da cidade de Maracanã. E domingo na Florentina. Segunda-feira na Estação do Sul. Pela primeira vez, o Pop Gilson, fala a verdade, Gelson. Não tá, parece aquelas festas que a gente tocava na época da área da, na área da Sudã, se lembra? Não é verdade, Murilo? Pois é. É o clássico das aparelhagens, Bote Príncipe! Segure-se quem puder! Olha o clássico, é clássico, meu irmão. Essas duas são potência. E a GDJ aí, escritor. Brasil até o primote. Naquele cai e não cai. Brasil até o macula. Naquele vai e não vai. Brasil até o mandinho. Naquele cai e não mas cai. Mas era o Nilcinho dos arrepiados, Nandinho, que tava muito doido. Vem pra coça, coça, dança agora. Na dança do coçaco, não fica coça fora. Vem pra coça, coça, dança agora. Na dança do coçaco, não fica oh! coça fora. Meu parceiro Cássio também, alô Cássio! Segura ele, esse maluco, que hoje ele vai sair carregado daqui. O Edil segura no braço, o Gelson no outro, o Edson numa perna, o Juninho. Eita, garoto! Olha o meu patrão Charlie da GDA também! Meu senhor São João do Bonfim. Tô tirando uma... o São João. Tô tirando o chapéu, viu, Charles? Você tá em todas, sua gente, nessa força, como um velho tempo. Capaz d'égua, os blocos vão espalhando alegria. E dia 25 de junho, forró do ar de Marituba. O estádio municipal é o pop, Alisson. É nós, maninho. E São João maravilhoso. Meu São João do Bonfim, você pra mim, o São João mais famoso. É tradição, é emoção, é alegria. É multidão, é emoção, é poesia. É forró todo dia, tradição do forró, é na tradução da Bahia. Todo dia é forró todo dia, tradição do forró, na tradução da Bahia. Oi! Gilbertinho Lobo Mar! Alô Gilbertinho! Gilbertinho! De velas pra ela se apaixonar. Eu mando flores, chocolates e cartão. O meu problema sempre foi ter... A rocha, vai! Eu ligo no outro dia no estilo Dom Juan do meu bem. Eu ligo Rafa, Bob, equipe da Vamos Lá, de Marituba. Já esperando o Bob no forró do Aire, dia 25 de junho, meu irmão. Beijo, trato todas. Bora, xerife, segura a pressão, xerifão! Defeito! Quem é que tem esse defeito aí? Calma, Juninho, quem é que tem esse defeito? Quem já traiu 99 vezes? Não, e quem é 1% só? Calma, Juninho. É assim, ó, ó. Infiel. Não. Eu não escutei. Eu quero bem mais alto, de novo. Infiel. Morar no motel, safadão, tudo a conta. Então bora, garoto. Tô namorando todo mundo. 99% anjo perfeito. Mas aquele 1% é vagabundo. Aquele 1% é vagabundo. Safado e elas gostam. Tô namorando. Uau, pop... todo mundo. Pop Live tem seu xerife agora, meu irmão. Mas aquele 1% é vagabundo. Mete a cara, vai. Aquele 1% é vagabundo. Alô, Ronizinho dos intrusos, o pop. Só 1% vagabundo. Olha a grande família, Jovem Orelha. Cadê Jaizinho, Orelha? Bora, Márcio Lins. Bora, Tiaguinho. Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar. A luz de nelas pra... Tiaguinho, bicho bom, meu irmãozão. Eu mando flor, chocolate. Mega Light, eu tô sabendo que tu tá grávida, Mega Light. Eu vou ter grande coração. Eu ligo no outro dia no estilo Dom Juan. Domingo de manhã, vamos pegar um. Já me derrubaram, hein? Do seu beijo, trato todas iguais. Esse é meu defeito. Tô namorando. Meu parceiro Jordã. 99. Tem conversa com ele, mete ficha mesmo. Aquele 1% é vagabundo. Aquele 1% é vagabundo. Mete ficha, mete ficha, mete ficha. Tô namorando todo mundo. O Piratinho, o Parazinho, todo mundo tá. Carlinhos! Sabor, sapadinha, negócio nós não. Só 1% vagabundo, hein? Ouvi falar que você tá de namoro, mas é só passatempo pra não ficar sozinha. Porque seu coração bate com outro cara que sou eu. DJ Alisson! Eu soube que você até andou chorando, e se maldizendo o que estou fazendo. Andou se reclamando porque vacilou e me DJ perdeu. Premiado Top Market. Mas seu orgulho falou mais alto que a paixão, e você nega até a morte que não. Joga! Saiba que eu passei caída. Pensa em mim. Quero cair. O Cisgato do Shopping. Galera aqui do lado, porra, vamos no Shopping pra cá de leve, assim, bora. Só passar esse calor aí, meu irmão. Oi, irmão. Alô, meu Cisgato! Alô, alô! Quem quer estar aqui do meu lado? Tô sabendo. Saiba que eu. E toda a equipe Primos também. Todo mundo aí com a gente desde cedo. Valeu, hein? Quero cair. Só cerveja que não chega, né, Maninho? Namorar, mas a carne é pra quem quer estar aqui do meu lado. Segue na PCB. Oi. Garinho Jailton e a Jéssica Sidney, toda a família Tapanã, confirmando Super Pop e a festa domingo. Segura, maninho. Tá pressão. Novinhas ficam loucas quando a guiadalha bicada. É o pop na pressão e as novinhas no ninho. E assim eu quero ver dia 18 no Cidade Furia. Toma, é o Nana! Toma bicada, toma, toma, toma, toma. Tive uma DR com o meu namorado. Super Pop Crocodilo e Chiclete com Banana. Bora, família Pop, é mais um desafio pra nós, meu irmão! Com esse meu se tiver alguma mulher, tem alguma mulher que tem uma amiga solteira aí, tem uma solteira, solteira, solteira, solteira, solteira. Só presta se for solteira, olha, tem uma ali, a solteira. Mete ficha, dica, tem que libreja. Mas sempre quando chamo uma mina, escuta que o namorado não deixa. Nunca foi por qualquer conversinha que o. Nosso Miguel G. Américo do Pop Saudade, veio com a gente, Gerson. Se bem que não. Vou deixar de cumprimentar esse cara, dos melhores DJs da saudade. Aliança, mas é não é o melhor, mas é um dos melhores, eu tenho certeza. Nova, e ele faz parte dessa empresa, né? Fez com. Garras e Unes. Alô, Américo! Américo! Isso todo mundo Papi. Manda passar outro dia. Quem sabe canta solteira, é amiga, parceira. Amiga, parceira. Só se for amiga sincera. Livre, louca, curte a vida. E o melhor vou te dizer. Não só sabe suas loucuras, mas vive elas com você, amiga. Não pode. E logo mais em Salinas. Eu vou. Fábio, que se passe do Aneide, já tá aí com a gente. Com a gente. Prepara essa lancha pra gente passar Salinas mais tarde, viu, Fábio? Meu amigo Jacinga dele, meu irmão. Dona Mônica também. O macarrão da Bica, direto de Conceição do Itá. Tá aqui no Pop Live, meu irmão. Cadê meu parceiro macarrão? O chube da Sacramento também. Depois de alguns dias, tu vai tá pedindo mais. Senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Vai no chão. Como no bom domingo, nós não é um domingão, é um feriadão. A torcida do Papão joga pra cima. A torcida do Leão, se tiver do Flamengo também, joga a mãozinha pra cima. Quem tá solteiro, quem tá livre, desimpedido também. Bora curtir o feriadão! Pimpolho é um cara bem legal, pena que não pode ver mulher. A doce ele já pede pra baixar. Já bora GTJ! Bora sacudir! Pimpolho tá de olho, cuidado com a cabeça do Pimpolho. Ela tá dançando. Olha, quem quiser tomar uma bebida diferente aí, ó. Não, não é o Chitô, não. É o Ice Smirnoff aqui no telão, ó. Bota aí, meu filho, te vira, vai. Ice Smirnoff nos bares da festa aí. Vai lá, toma uma e me diz depois se não é gostoso, bicho. Aliás, Viquinho, providencia um ice aqui pra gente. Só se for Smirnoff. Vai caindo. E agora pode levantar. O Pimpolho é um cara legal, pena que não pode ver mulher. Cada vez ele já pede, você quer subir? Já pede pra dar. Fica à vontade. Olha o Felipe de Maraba. Tá dançando. Para, Felipe. De olho. Cuidado que o Felipe não é fura-olho. Eu conheço o fura-olho, Felipe. De olho. Ela tá dançando, da Bahia tá de olho. A menina que for mais no som vai ganhar o CD do ponto chegou agora. Agora vai no chão. Eu sou o rei da mulher, divertido tudo. Abaixo, abaixo, abaixo. Ah. Quem tá solteiro vai no chão. Chão, chão, chão, chão. Opa, morena bonita, que meu mundo tá acabando, não consigo mais parar. Tréu, tréu, tréu, tréu, tréu. É morena, tréu. Tá acabando, não consigo mais. Vai caindo, agora pode levantar. Mais outra! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Obrigado, Rosivan. Voltando aí do Povo Saudade. Toda a galera do Povo Saudade, que hoje pede folga. Tomando uma de leve, ninguém de ferro, né, Rosivan? E a nossa produção do Pop também, não pode esquecer. A família Pop, Povo Saudade, Super Pop Live. E ele vem aí, Ellison. É debaixo da saia que eu vou. É debaixo da saia que eu vou. É debaixo que eu vou ficar. É debaixo da saia que eu vou. É debaixo da saia que eu vou. É debaixo que eu vou. Sobrou o quê? Olha o gringo botando o baquete. Alô, gringo! Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai. Ele e o Diego Pitbull. Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai. Só na mania, uma garrafa de whisky, Red Label. Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai. Alô, orelha. Ai, ai, ai, ai. Ai. Não te queima que aqui tu é da família, viu? É, você é meu amor. Quero te Juninho! É isso. Oi, mano. O que que tá por vir? Mas peraí, deixa eu soltar a batida aqui, ó. E a galera que gosta aí? Primeiro, bora, arruma tua gata aí, dá uma olhadinha pro lado, vê se tem alguém por perto. Pega na mão dela, vai, vai que cola, né? Galera, aí tem o Pop Saudade, já tem o Live, Live, Live. E quem é que lembra dessa aqui, ó? Opção 1, onde tudo começou. Quem é que se lembra dessa aqui, ó? Oh. Opção 2. Quem é que se lembra dessa aqui, ó? Opção 3. Quem é que se lembra dessa aqui, ó? Opção 4. Pois é, gente! Além do Pop Live e Pop Saudade, agora no mês de agosto, a gente traz de volta o Pop Som de volta, gente! O Arrasta Povo do Pará. Um projeto que está sendo já executado, foi elaborado, foi pensado e vai ser lançado em agosto. A volta do Pop Som! O Arrasta Povo do Pará. Pop Live, Pop Saudade e o Pop Som, uma das vinhetas que marcou muito, que a galera sempre pede, essa aqui, ó. É o Pop Som, é o Pop Som, é o Pop Som, meu bem, que arrasta esse povão. Vai ter uma dupla de DJs que vocês vão gostar muito nessa aparelhagem e nós vamos estar no apoio sempre, viu? Já estamos definindo aí os profissionais que vão comandar essa aparelhagem. Em agosto, ele está de volta e vai ser desse jeito, Elison! É o Pop Som. Aí te segura na base, meu irmão! É mais uma marca, Elias Carvalho! Meu amor, Elias Carvalho, inovando mais uma vez. Se foi só um lance, mas me entreguei demais. Eu me entreguei demais a esse amor. Não vivo de sonhos, não vivo de passado. Você é tudo que eu preciso. Quero tê-lo aqui perto. Tá, vai já servir só de propaganda mesmo. Bora tomar essa parada, meu irmão. Não vivo de sonho. Nossa, GDP já chegou no peso aqui. Gilson Fúria! Meu amigo Ítalo do Smoke Abalge. Aquele abraço, Cássio. Um abraço pra você. Meu amigo Kaica. E Kaica, já tá bom de ontem, já melhorou? Mais um menino. O Charles! Ele gostou da ideia, viu? O Arrasta Povo do Pará. Você marcou meu destino. Você marcou tudo em mim. Meu parceiro Rodrigo General também tá aí. Olha, passa tudo, mas não vá. Pop Som. DJ Ellison 3. I can tell by your eyes that you've been crying forever. Bora rochando que é bonita, é gostoso, é pop, meu irmão. In the stars, in the sky. Obrigado, general. Com você, a sua primeira dama, a lourinha do pop, da GDB. Obrigado pela força, viu, meu irmão? Sem vocês não somos nada, ninguém. E prepare dia 18, meu irmão, Gilzinho dos Arrepiados e as Divas. Obrigado, Gilson. Águia de Fogo. Águia. Nossa super âncora também aqui com a gente. Alô, Valério da Polícia Civil, cadê você, meu filho? Toda a galera aqui na frente do Águia mandando ver. Sempre que a gente tocava no Pop 1, o Valério ia muito, viu? E ele tá guardando essa aparelhagem a gosto aí. A volta do Pop Som, meu irmão. Pop Live, Pop Saudade, e ele está de volta. O Arrasta Povo do Pará. É o pop som. A rocha se ainda dominam em minhas lembranças. Só me distanciam do fim da batalha, gravado em tentar te esquecer. Te vejo nos meus sonhos, me devolvendo. Obrigado, com muito carinho, toda a galera da Fuxiqueira também, que deu pontapé para iniciar hoje. Essa festa, aliás, todas, as que o Pop pinta por aqui, Fuxiqueira, sempre tá no apoio. Obrigado mesmo, hein? Só sei que esse romance. O Ângelo da Dinas 4.0 do Áudio Show. Alô, DJ Ian Show, Rafa Pop, assim, Alex e Aleixo, a equipe. Preciso de um remédio que cure essa saudade que diminui a dor. Equipe Leva Nós lá de Marituba. Beijo no coração, hein? Leva Nós. Ajude a esquecer. Preciso de um antídoto que salve esse amor e tire os sintomas que me causam dor. Eu não sei mais o que vou fazer. Se pra curar o meu remédio é você. Para uma jovem é diferente. Desperta, diga, porque com medo está. Live. Cadê o povo? Porque tanta pressa é. E a nossa amiga Dela Lima, grande Délia, aqui no Águia de Fogo, chamando a sua galera aí no meio, de... lá de Águas Lindas. Obrigado, Délia. Da grande família, galera aí do Cruzeiro do Norte, também era vocês, hein? Galera de Águas Lindas aí, da grande família do Cruzeiro do Norte. Olha a Délia aqui, olha aqui, olha! Irmão, nosso amigo Cris Coelho, um abração! Receberá que o seu tempo vai chegar. Devagar você está indo bem. O que você vai ser quando você crescer? Embora seja tão romântico, não tenha medo de amar. É tão ruim a vida que você leva. Ellison. Mas presta atenção. Obrigado, minha amiga Délia. Está... pré-candidato aí, Águas Lindas aí com a gente. Você... vamos a galera do Cruzeiro do Norte aí com a gente. Um abraço. Alô, Águas Lindas. Meu amigo Gel da Âncora e a sua esposa. Família Tapanã, também um abração. Nem todos os sonhos se re... olha a grande família ali, ó! Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Não é uma disputa, eu não quero te provocar. Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer: hoje a farsa vai acabar. Lição. E não tem hora de ir embora. Hoje ele vai ficar. Papi. O momento deve estar feliz e achando que ganhou. Nossa garotada. De nada. Também de Mosqueiro, tá aqui presente. Um abraço pra vocês, fechado aí, final de semana, tudo com Água de Fogo. Muito obrigado, minha garotada, pela presença de vocês aqui no Pop. Os gordinhos. E agora será que aguenta? Da GDA também tô aqui presente, empresário Alex. E o nosso amigo Leandro, os seguidores. O seu prêmio que não. Alô, meu amigo Nânia! E o Charlie da GDA. E ele ainda saiu chorando. Essa competição por amor só serviu pra me machucar. Tá na sua mão, você agora vai cuidar. Tô traído. Meu parceiro Júnior do Sinado. Irmão do nosso amigo Marcos Madeirito, homem da bicada. Juninho! No motel, estou te expulsando do meu coração. Assumo as consequências dessa traição. Infiel, agora ela vai fazer o meu papel. Daqui um tempo você vai se acostumar. E o Fábio Barão! Quem vai enganar? E tá pra endoidar. Não vai mudar. Tá amando, garoto! Meu parceiro Júnior Fazendeiro também. Aliás, é o Júnior Patrone, mas é o patrão fazendeiro também. O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando. Ora, e ele ainda saiu chorando. Essa competição por amor. Alô, Júnior Patrone! Cadê o pezão? Cadê a Débora, hein? Mas eu já pensei que já tava daquele negócio. Eu quero ver você morar no motel. faz gostoso do Júlio SFA. Faz, faz gostoso aqui no Pop. Pop. GBJ, festa do Mingau em julho, hein? Esse amor é a... Eu acho que a voz do povo é que fala mais alto. Pessoal que é pop, meu irmão. Então bora! Lá em casa dizem que eu tô estranho. Meus colegas se afastam de mim. Eu não posso falar, tenho medo. Alô, Jordão! Alô, Jordão! Alô, Mega Light! Não consigo te esquecer. Eu só penso em você. Desde a hora em que... E dia 3 de julho, abertura da quadra junina. Forrozão do Martana, rodovia Mário Covas, Hotel Martana, na beira da piscina. Doze beijo, doze beijo, você e eu, doze beijo, quero te amar. DJ Ellison. Doze beijo, você me deu, doze beijo, você e eu, doze beijo, quero te Alô, Viquinho. Atenção, Viquinho, guardando noite, bar. Alô, Viquinho. Com urgência aqui no Pop Live. Alô, Viquinho. Vem, vem dançando, chamando minha atenção. Ai, me deixa louca de tesão. Vem, meu amor, vem de... E aí, Gel, como é que tá? Suave. Clone, nossa, não vai ter fim. Tomando chope de leve. Minha equipe MDT do Pop, meu amigo Elilson Júnior também. A nossa equipe de apoio. Alô, Elilson. Ô, Scooby, um emprego desse, se tiver um desse, me arranja, viu? Alô, Scooby! Vai fazer o ser, vai fazer o ser. É o ciclone. Aí na terça-feira, aquela pressão, meu irmão. Edilson, Edilson, novo ciclone. Bota pra ferver e põe toda a sua galera pra fazer o ser. É o ciclone, o furacão do som. Os irmãos Elis e Juninho no Gio. Lá em Marabá, um abraço pra você, Felipe! Segura o Figueiredo, Felipe, que ontem, hoje, amanhã em Salinas, sábado, aniversário da cidade de Maracanã, domingo na Florentina, meu Deus do céu! E segura na Estação do Sul! Material! Alô, Jefinho, Adriano, família, só chope de Águas Lindas! Dá o maior valor, meu irmão. O povo gosta. Rafa Pop e equipe, leva a nós de Marituba. Quando menos imaginei, você chegou. E Márcio, se quiser pagar logo esse mijo jantado, bora logo. Bora, tá valendo já. O mijo jantado, bora. Quanto tempo te esperei, pedindo ao Senhor alguém pra amar. DJ Ellison! Na janela do meu coração. Rapaz, os patrões chegando, meu irmão! Virar. Meu parceiro Heraldo, lá de Maritu! Ela não vem sortuda, não vem, não? Mulher deu um peixão, ele viu. Eu sei como é que é isso. Alô, Heraldo de Marituba! Forró do Alho, dia 25 de julho! Repito, Wagner, o Ribeiro. Estarei lá, cantando a mais bela. Peio, Felipe, a garotada de Mosqueiro. Admiro. Junto com o amigo G, Felipe. Alô, Felipe! Alô, Juninho! Deixa comigo. DJ Ellison, o DJ premiado Top Marketing. Não pensa mais em mim. Bora, grande gente. Já que já me esqueceu e quer deixar assim. Olivia, mano, vem cá. Só você sabe bem quem sou. Um abraço, Miro, Duda, Marquinho, Orelha. Sua esposa, Fanny. É a grande família. Vamos lá, família. Quero estar contigo e não pensar mais em nada. Lembra quando eu disse que você... E a galera dançando, maninho. Mas agora você se foi e não puxou em nosso amor. Olha, vou te provar. Escute essas palavras. Toda noite ele chora, esperando a sua volta. É o meu coração que você deixou de lado. Você. Águia, águia. Ah, se você soubesse o tanto que te amei, teria dado mais valor a tudo. Obrigado, meu Deus. Meu grande amigo DJ Tuíra Boy, lá da Hot Valley, tá aqui presente. Ô Tuíra, aquele abraço pra você, viu, mano? Pra você dizer mudei. Meu grande amigo Pezão e a dona Débora. Também por ali, um super abraço! E aí? Hoje eu vou sair pra curtir com a galera do rock. Deixa vai, meu parceiro Caio da Nike, um abraço, Caio! Semana passada e faz a abertura da quadra junina dia 3 lá no Hotel Martã, Forrozão do Martã, a festa que a gente tava falando agora há pouco. Rapaz, em plena beira da piscina, bicho, sexta-feira. Alô, Charles da GDA, GDA! Assim por volta das 3 da manhã, Charles, leva logo tua sunga que sexta-feira, dia 3, quando o cara já tiver chapadão, ele pula logo na piscina, meu irmão. Lá no Hotel Martã, abertura da quadra junina, junina! Super Pop quebra no forró e cheiro verde! Vai ser um festão e tanto, hein? E as mulheres não pagam até meia-noite! Bora, cabeção, paga uma, bora, vai! Não adivinha, não adivinha, não adivinha! Tá na hora, é agora! Duas paixões. Bom dia! Está tão difícil esconder a nada. Super Pop.